solo ao 59, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03, nesta frequência 1816. Ok, já liberou Alfa Juliette, segue 3, 6, 2, 3, 2, 3. 3520, Aracaju, eu tenho 190 aprovado, o senhor está pronto para Faber? Pronto, 3520, autorizado para Sierra Bravo Alfa Romeo, conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 190. Pistinho usando zero, primeira curva à esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5405, 3520. Cotejamento correto, TAM 3520, portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Charlie Fox Juliette, confirmado para pouso. pushback up on a mountain. Photon 4 aprovado, pushback acionamento, 3530, chame ponto para táxi. Número 3520 para ataque, tem 57 a bordo, 4 horas, Recife. Copiado, tem 3520, táxi aprovado à direita, ponto espera pistando 0, ajuste no 0 na meia, chama em ponto para decolagem no ponto espera pistando 0, tem 3520. para 3520, aproximando a ponte espera da 10 para 1. 3520, autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento agora de 100 graus com 05 nós. Sim, a linha decola 10, eu tá 3520. Voo no 817. É o voo 187. No 87, 1 minuto para corpo, Guarulhos. Zero decolado ao zona 6, chame agora o controle Salvador, frequência 120 decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, tem um bom dia. Bom dia, senhor. 1-8-1-7, pronto para a cópia. Pronto. 1-8-1-7, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trigger, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 360. Decolou da pista no 0, primeira curva à direita, subida Dael, Lida, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5411 com 1-8-1-7. Autorizado para Guarulhos, número 360, depois do 16, para Montel Zulu, direto 30, decola, dá no 0, curva à direita, Dael, Lida, Bridge, controle 208, acionando 5411 com 1-8-1-7. 5411, cotejamento correto, boa noite no 7. Portão 3, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Valeu, obrigado. 3520, chama o centro Recife, 12545, alterno 12685. Recife 2545, 2085, 3520, boa.